Tributo, man. E a voz venda. Saquem mixtape em www.quimera.com ou então em tributo.blogspot.com. Pessoal, também temos t-shirts já à venda, man. Yeah, My Sweet Sixties. Tem ursos, cor-de-rosas, cinzentas. Yeah. Para o menino e para a menina. Dia 28 de janeiro, próximo sábado, na Trigonometria. Apareçam. Yeah. Dia 10 de fevereiro, aqui em Ifar, na Associação de Músicos com Jack e Caspar, man. Skateboard Records e Sash Petro, man. Yeah, agradecer aqui à rádio pela oportunidade hoje. Obrigado, Leila. É sempre bom ouvir aqui. G.A. Joe, Edgar Valente, Real Punch, Cristo, man. Tributo. 2012. O fim do mundo está próximo. E eu estou aqui. Pós-venda, Tributo ao vivo no domingo passado aqui no À Escuta. Ontem passaram pelo Trigonometria e no próximo dia 10 de fevereiro temos grande noite de hip-hop, tudo isto na Associação de Músicos em Faro, dia 10 do próximo mês, Tributo, Chegue, Cacetado, Bomberjack, Sash Petro e Escape Records, tudo isto então dia 10 de fevereiro, tudo ao vivo e a cores na Associação dos Músicos em Faro. Tributo.blogspot.com, quimera.com, mixtape Moços Marafados, também disponível aí para descarregar gratuitamente. Na última parte deste programa apanhamos Tributo, é verdade. Temos assim aquilo que talvez não se possa chamar de resumo, mas neste momento não me ocorre outra expressão. Resumo do programa anterior, no À Escuta, em que tivemos Tributo e Edgar Valente de Freaky Beats durante uma hora aqui no À Escuta. Passamos para The Legendary Tiger Man, ele que reeditou em dezembro os dois primeiros álbuns. Falamos sim do segundo álbum do Paulo Furtado, Fuck Christmas, I Got the Blues. É o segundo álbum do Tiger Man a ser reeditado no mês de dezembro. Por aqui escuta-se o tema com o mesmo nome. Há de salientar que esta reedição vem também com uma remistura dos nossos ex-wife. Fuck Christmas, I Got the Blues, The Legendary Tiger Man, a ver reeditado em Digipack os dois primeiros álbuns. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta, Rua FM, domingos 9:10, nos 102.7 ou em rua.pt. Repete de quarta para quinta-feira, a partir da meia-noite, tudo disponível em A Escuta na ruafm.blogspot.com. Yeah, 25th of December, 1971. Got me some homemade beautiful shoes. 11 years later, baby, 1982. I was 12 years old and still I had the blues. Falling free, baby, now I'm pretty free. I'm expecting some good jazz, baby, hanging on that tree. Fuck Christmas, baby. Yeah, I got the blues. Tree on a red light, Juliet. Fucking Romeo won't be back for supper. Yeah, I'm out with Mickey Mouse on milk and honey, playing the blues with poor James Berber. I say, Fuck Christmas, I Got the Blues, tema que dá também título ao segundo álbum de The Legendary Tiger Man, reeditado no último mês de 2011. A par deste segundo álbum, vem também a reedição do primeiro registro de Paulo Furtado, que se chama Naked Blues. Duas reedições dos dois primeiros álbuns de The Legendary Tiger Man, se verem novamente a luz do dia em dezembro de 2011. Por aqui escuta-se mais uma deste segundo álbum, Fuck Christmas, I Got the Blues, chama-se Big Black Boat, The Legendary Tiger Man, com os dois primeiros álbuns novamente nas ruas e com novidades. Legendary Tiger Man com este Big Black Boat, um álbum que contém também temas com remistura de Ex-Wife, reedição dos dois primeiros álbuns do Paulo Furtado, a sair então em dezembro de 2011. Agora rumamos até Barcelos. Curioso, porque o Porto já estava a perder 3-1, não sei se já há alteração no resultado, mas vamos mesmo até Barcelos, com The Glock and Wise, lançamento pela Lovers and Lollipops, eles que viram este Building Wave ser eleito também pelo Ascuta como um dos melhores lançamentos do ano que passou. Por aqui escuta-se Local Song for Local People, The Glock and Wise no Ascuta. Boa noite.

The Clock and Wise, este Building Waves, saiu exatamente 17 de janeiro de 2011 e fez parte, e faz ainda, claro, da lista do Ascuta como melhores lançamentos do ano que passou. Agora passamos sim para o outro EP, Best Youth, o Interlice, é de Catarina, foi lançado também no ano passado e também faz parte da lista do Ascuta como melhores de 2011. Um EP composto por 5 temas, também disponível gratuitamente em ótimosdiscos.com. Por aqui escuta-se no Ascuta, Tigers on the Catwalk. Tigers on the Catwalk é para o EP composto por 5 temas, chama-se Interlice, pertence a Best Youth e está disponível gratuitamente em ótimosdiscos.com. Por falar em ótimosdiscos.com, falamos sim na senhora que se segue, é do Porto, chama-se Capicua e apresenta Maria Capaz, a este o primeiro avanço para o futuro álbum homónimo, a ser editado também pela Ótimos Discos, tudo isto disponível gratuitamente. Capicua, que fez parte

provasse. É que um gajo quando rima prova que o resto é fracasso. É querem só mais alto, né? Mas falta-vos a seres. Também querem bancar um gajo. Mas falta-vos a seres. Mas tu não me banhas com dicas, mentes as costas quentes. Porque acredito, eu caio em timidez com as costas quentes. Ou com meias palavras. Meia palavra basta. Tu é palavras a meias. A tua palavra não basta. Saca, estou de volta, saída com pontapés. Saída, e tu vais basado. Rap com pontapés. Saída, isto é nós por cá. Tu não tens voz por cá. E salas muito como a deve, eu entro a cantonar. Aí ao momento estamos a bater, então vou obrigar-te a fazer mais deste estilo, porque isto é obra de arte. Estou com guarda de letras, man, e dá-te tempo para vírgulas. E tu ainda só tens duas letras, já és tipo matrículas. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Quando estás contratado, como se talvez com contratos. Querem-me ver contrastes, sou diferente, chama-me contraste. Giro o contacto, já de corte e passa a dar a sua desenfilhas. Tem cuidado se me desafias, não és inglês. 80 milhas, tech team, but Spencer e Trinita. Vê se tentas imitar, vendas não vão limitar. De andar a cantar sempre assim imunda. Fazes música de câmara e o rap da catacumba. Saca o punch, inspirado por Jack the Ripper. Mete a pipa ao lado, vai haver uma transação do Justin Bieber. É a insónia, Jondão. Tô ai, podes dizer que tô mais queimado que a Sony Brasão. Podes crer que sou boss sócio. Tu és flop como o Roberto. Tão fraco como bócio. Sou mistura de Kalashnikov e Kasparov. De certeza que basta um cheque mate e se resolve. Não sou capo de tudo e capi. Imagina uma pasta. Ragazzo, tu tem cuidado, vais ter a rasca. Italian Job, não queres ver o gringo passar. Com uma faca faço é tutini do teu intestino delgado. Tribute man. Sou letra e só. Pararam na escala musical porque metem dó. Nem vale a pena substituição com tridos e cojas mesmo sem multiplicação partimos vezes em conta. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. É grande e grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grande, grande, grande, grande. Tributo, grande e grosso, mixtape Moços Marafados, disponível gratuitamente em quimera.com ou ainda em tributo.blogspot.com. Agora sim, a altura para aquilo que se pode chamar de alguma forma resumo do programa especial à escuta anterior do domingo passado com Tributo aqui no estúdio. E é isto então que vamos recordar. Tributo, Cristo, Real Punch, G.I. Joe e tivemos ainda a companhia de Edgar Valente, de Freaky Beats, também nova aquisição da família Quimera. Tributo no À Escuta. Yeah. Como é que é, pessoal? Yeah. Boa noite, man. Está tributo aqui na casa, man. Yes, Santíssima Trindade. Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ah, bom, por momentos, pensei que eu é que era a convidada. Eu acho que é mais isso, não, o programa hoje é vosso, aí é que está. Olha, eu sou o Pedro Brunhosa. Eu sou as mãos do Pedro Brunhosa. Eu sou a careca do Pedro Brunhosa. E eu sou os óculos do Pedro Brunhosa. Nós somos o Pedro Brunhosa. Ela é a queda do Pedro Brunhosa nos ídolos. Tu estás a dizer que eu sou o quê? Bom, não, não, tu tens queda para isto. Agora aparece o João Mazarra. Aparece o João Mazarra. Então. É mentira. É mentira. Foram os Tributo. Ah, foram eles. Eles. Eles com E grande. Vocês estão a deixar ficar mal, deixa-me explicar. Vá, faz como se o programa fosse teu. Até porque se o Music Box viesse abaixo, iria existir uma grande crise em Lisboa, porque visto que o Music Box fica debaixo de uma estrada. Olha, antes de mais, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Algarve, que nós gostamos. Nós precisamos muito vir aqui, tocar sim. No Algarve, para os nossos fãs do Algarve. As letras em si são mais cruas, é normal que sejam, porque também, como tivemos essa liberdade... Também sacámos de internet as letras. Também sacámos da net as letras. Sim. Eu, por acaso, não. Eu, por acaso, descobri que a mercearia lá da esquina na minha rua, em Tunes, estava com uma promoção... Supermercado, supermercado, eu tenho aqui, ó, supermercado, yeah. supermercado, supermercado. Eu tenho aqui, ó, supermercado. Yeah. Supermercado, supermercado. Eu tenho aqui, ó, supermercado. Quer dizer, para cima furámos um pneu. Então, mas vocês não vieram de cima para baixo? Ah, pois. Ah. Então foi ao chupante do lado do pneu que se furou. Portanto, é normal que o pneu tenha furado. E foi uma cena... Foi fixe. Há muita gente que gostaria de furar uns pneus, e isso não tenho dúvida. Eu gostava de furar pneus a pessoas. Mas... Agora, vamos lá, agora a sério. Então tu deves ser a pedra abrunhosa. Pá, foi uma cena boda louca, demos t-shirts, demos dias de CDs, demos... Um concerto. Lá, demos um concerto à Tributo. Ah, deram um concerto! Um concerto. A sério! Deve. Conseguiram fazer isso? Pá, tocámos lá num estache e batemos lá na parede. Sim. Não estávamos à espera, mas deu para dar o concerto. É verdade, foi. Bem, e diga-se passagem, já não foi a primeira vez que vocês estiveram no Music Box em Lisboa, não é? É, foi a terceira vez. Terceira vez. Para mim foi para a décima. Ele ainda utiliza máquinas de rolo, então vai fazer um álbum de fotografias. É isso, não é? Bom, vamos lá fazer uma cena a sério, pá. Vamos tentar. Antes de mais, eu queria agradecer. Mas isto é um programa para falar Tributo, não é? Para falar da pessoa. Bar de bafo de baco em Lolé. Não. Não? Sim. É verdade, já para a semana. Deixa-me só apontar. Dia de... Se calhar é melhor. Mete logo no, na agenda do Google que assim dá para. Oh, Pedro Pinto, tira lá isso aí do site da Quimera, por favor. É verdade, é verdade, Pedro Pinto. É sempre a mesma coisa. É pá, mas eu tenho sósias. É para isso que eu tenho sósias. Bem, ela ficou com os Tributo. Foram tipo, não sei. Aí, mano, estamos a bater, então vou obrigar-te a fazer mais deste estilo, porque isto é obra de arte. Estou com guarda letras, man, e dá-te tempo para vir-las. E tu ainda só tens duas letras, já és tipo matrículas. Isto agora, a sério, eu queria mesmo agradecer a oportunidade de vir-nos ao Algarve. Gostamos muito de vir tocar ao Alvor e à Quarteira. Na quarteira. E no Carvoeiro também, que No Carvoeiro. Yeah. No Algoz também tivemos um concerto interessante. Onde? No Algoz. Algoz. E São Bartolomeu. Sim, é bom. A comida é boa. Como é que é para uma banda que toca na capital portuguesa a vir tocar estes locais assim em terras algarvias? A gente gosta de agradecer essas oportunidades. Primeiro está tudo englobado no projeto Algarve. Nós somos uma banda que preocupa-se com o estado do país e vamos avisar já aqui uma data, que vai ser dia 30 de fevereiro, um concerto de beneficência para ajudar o nosso Presidente da República. Vocês vão fazer isso? Vamos fazer. Eu acho que ele vai ganhar mal. Vamos ter o Edgar Valente como cabeça de cartaz. Yeah. Ou seja, o cartaz vai ser a cabeça dele. Para ir distribuído e rodar aí pelo Algarve. O Algarve. E agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bom vir ao Algarve. Como diria o... Ai, ajudem-me. Ai, isto não está a acontecer. Isto não está a acontecer. No fim de tudo, acabamos por ser pessoas com tendências. Não sei se estão a perceber. Tendências. Não pessoas com tendências, mas pessoas com tendências. E como é que tu sabes quais são as tendências que as pessoas estão a pensar? Senso comum. Agora a sério. Não, agora a sério, eu queria agradecer a vocês. Na Associação dos Músicos em Faro, dia 10 de fevereiro. Agora aí é que temos que falar a sério. Bom, agora Jack, vamos falar a sério. Sages Petro, Tributo, Gastado e Escape Records. São aqui de Faro. Isto anda tudo maluco. O que é que aconteceu para termos uma noite destas em Faro? Finalmente. Epá, aconteceu que. Aconteceu finalmente. A Associação de Músicos. Decidiu voltar a integrar a música hip-hop e deu-nos esta oportunidade, até foi acessível pronto, nas condições que nos deu. E depois foi uma questão da gente, como a gente já conhece o Shag e o Cassidy e o Bomberjack, somos lá da mesma editora, foi fácil trazê-los cá abaixo, pagámos-lhes as portagens e eles vieram. Mas há de 22 não pagámos, eles foram pela 125. É uma novidade em termos de sonoridade em Portugal, pelo menos de hip-hop com Claro, mas é mesmo, claro. Agora estamos a falar a sério, não sim, estamos? Sim, nós quisemos mesmo entrar, quisemos mesmo inovar nessa sonoridade, quisemos misturar aquilo é uma faixa, em que é muito despida, o beat é muito despido e as rimas são muito cruas e quisemos que o refrão trouxesse... O sushi. Se o refrão fosse diferente, já. Rimas cruas, beat speed, sushi. Então mas vá. Sou de acordo com o aborto. Pode-se introduzir um elemento sonoro para apresentar a música. Força. Bora. Sim, sim, sim. Acho que na gíria do hip hop, Leila, podes dropar o beat. Na gíria. Deslarga-me da mão, tribruto. Obviamente, claro, obviamente. Claro, isto aqui não. Pá, e foi assim. Gosto sempre quando uma pessoa que trabalha na rádio introduz um advérbio de moda. Isto já está a descambar demais. Yeah. Vamos lá falar a sério. Oh, já não tens nenhuma pergunta a sério para fazer? Sim. Olha, tenho. Pensava que vinha para uma cena séria. Com tendências completamente ou absolutamente diferentes, oh, pá, ou distintas. Os pares é mais barato. Calma, calma. Ora vamos entrar outra vez na parte das tendências. Nós não curtimos, nós vamos para divertir-nos. Não é curtir, curtir, né? Calma, tendências. Por algum motivo não me vejo com essas dicas do ai, o acordo ortográfico, não. Eu não sou de acordo com o acordo ortográfico, só naquela. Eu não sou de acordo com o acordo. Okay. As mais experiências foi ler. Corte. Confesso aqui. Eu hoje estou-me a sentir uma ópera bem freia. Para qual tendência é que. Quem é que não tem mais experiências? Está tudo dito. Vá, faz lá uma pergunta. Vocês deixam-me perder. Ou, senão, se quiseres, podemos nós fazer perguntas. Quanto é que está o Benfica? Os marafatos para saber. Marafatos. Benfica ou SLB? Ai, pronto. Pronto. Os encarnados. Ah, fica melhor assim. É isso. Para anular para as unhas, não é? É. Bom, queríamos agradecer às pessoas que fizeram os videoclipes. Queríamos agradecer. A oportunidade de estarmos aqui no Algarve. Isto é sempre um farrabador. Pronto, e eu quero saber então, agora a sério. É isto mesmo. É sempre um farrabador. E eu quero saber mesmo. Somos uma alfada de dar fresco? Queres fazer o teu programa? Não, força, faz-me. Olha, as letras estavam no site de sacar fontes. Sacar ou descarregar? Olha, não vais falar disso, não vem a sopa. Sacar e... sopa e depois é vai, assim. Ficas de é molhos. Assim. Aí o megaload vai... O megaload. Que site é isso? Vá, então para engonhar, fizemos uma mixtape. Só para encher chouriços, estruturámos a mixtape fora do nosso ritmo normal de trabalho, que foi... Fomos um fim de semana para uma casa trabalhar na mixtape. Eu lembro que fosse ontem. Foi algo. Eu sei que foi algo. Formidável. Foi inacreditável. Não há mais palavras em Abel? Não. Daí a mixtape ter uma sonoridade. Muito diversa. Claro. Sim, eu, por exemplo, já não aguentava os nossos concertos. Era sempre a mesma coisa. Eu lembro sempre a mesma coisa. É, opa, impressionante. Eu lembro do Rafa coçar-se. Quem é que trouxe este rapaz? Quem é este? Aquilo entra assim, faz umas intervenções que não entravas a pé juntos. Toca, moço, toca. Faz aí qualquer coisinha. Ora, aí está. E... Acho que sim. Bom, eu acho que as suscetibilidades nunca se ferem, porque eu nunca vi nenhuma ter água oxigenada ou álcool nas feridas. Logo, ferir suscetibilidades é algo. E então a questão é, como é que uma banda cria uma música que se chama Grande e Grosso? Onde é que querem chegar? Porque no, ao princípio nós pensámos criar acerca sobre o punch, que era curto e estreito. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. Nós temos o Cristo, só que este Cristo é completamente diferente do outro Cristo. Porque o outro Cristo, há 2000 anos, que andamos à espera que ele faça algo, nós fazemos. Temos o Cristo e ele faz. O verdadeiro Cristo está aqui presente, porque... não é? Nós... Can you feel the power? Nós amamos Jesus. Jesus é o Senhor. Deus é o jardineiro e as árvores somos nós. Não pares, por favor. Continua a tocar. Há quem seja árvore e fruto, mas nós não. Nós dá goiaba. Goiaba. Aí, imagine Deus agora. Deus está sobre nós. Agora é aquela parte em que toda a gente vai vomitar monelhos de cabelo. Quem vomitar esses monelhos de cabelo vai vir o Espírito Santo. E não estamos a falar do beijo. Olha, isto agora podíamos até jogar isso aqui com aquela química que o Herman tinha com o Cândido. Lembram-se? Que ele dizia Cândido! E o Cândido. Tum, tum, tum, tum. Herman, espetáculo! E o Herman com a sua caçadeira na roda da sorte explodia aquilo tudo. Isso é tributo. Mafaca. O Herman com a caçadeira é tributo, mafaca. Yeah. Toma! Olha, nós para a semana. Isto, o vídeo é sempre não, um dia chave. Nós, para a semana, temos que vir ao Algarve, temos um concerto na Trigonometria dia 28. Sim. Só balamos no domingo à noite, por volta da meia-noite. Então, pá, em princípio dá para vir aqui, né? Acho que não há problema nenhum, né, rapaz? Vamos vender gelados e ultra congelados. Faz aí. Isso sem um bocadinho maricas. Não, mas sim, também acho. Mas todo eu sou um ser maricas. Vai, vá lá. Senhor, e vocês estão então falar? Vamos falar. Falávamos do Cavaco Silva. Do Cavaco Silva, é isso não, mesmo? Não, não. Mas antes disso, eu quero saber. Ah, este meu. Finalmente! Eu disse não e vocês calaram-se. Finalmente. Vou fazer um álbum que ia se chamar Remédio Santo, mas a novela da TV rouba-me o nome. A cena é que é assim: eu vou fazer um álbum mesmo, diferente de tributo, um álbum mais pessoal, mais interventivo. A paneleirado. Um álbum mais apaneleirado. Vou convidar o Edgar. Os tributos não vão entrar no álbum. Eu vou já dizer que não vão entrar tributo no álbum. Ainda bem, obrigado. Porque eu não quero misturar as coisas. Vou fazer um álbum a solo, que quero lançar este ano. E que vou trabalhar com os mesmos processos que trabalhámos com tributo, com as mesmas pessoas. Penso que eles vão-me ajudar, não vão? Não. Vão-me ajudar no álbum? Não. Mas vai ser um álbum curto e grosso. Em princípio vai ter 10 faixas, vai ser um álbum de 10 faixas, 12 no máximo. E pronto, e é isso, Cristo Homem. Retaguarda sou um bocado mal. Mas... Lá está a tendência. Estou a planear ter filhos. Estou a planear ter filhos e batizá-los pela Igreja Pentecostal. Possivelmente vai existir um novo tema dentro das próximas semanas chamado Pussis Gordas São o Futuro, em que eu vou encarnar o papel do Michael J. Fox, ou seja, vou fazer um regresso ao futuro onde as pussis gordas são mesmo o futuro. Isto é verdade, ele vai fazer bem neste sentido. Mas espera aí, como é que tu fazes o regresso ao futuro? Então se o Michael J. Fox fez, porque é que eu não posso fazer? Olha que é isso! Olha que ele ficou como ficou. É verdade. Por isso vai ser difícil, vai ser difícil. Tenho a minha família e a minha freguesia comigo. Sei que as festas da Vila no verão vão estar a apoiar-me com fundos. Mas a sério. Tens de acreditar. Posso acreditar? Toca, Edgar. Tens é de acreditar. Vou acreditar. Eu vou chegar lá. Eu sei que as pussis gordas são o futuro. E esse vai ser o meu próximo projeto. Não, mas o meu próximo. Eu vou ter uma série de projetos que desejo lançar este ano ainda. Depende de como se o mundo acaba ou não. Mas é isso. A venda continuamos igual. Os tributos mais brutos há quem tenha levado a mal. Mas nós sempre fomos os tais, talvez se engraçem. Há quem vês, mas nunca o vês. Mas olha, eles sim fazem a guita menos dos concertos. Investimos em projetos, resistimos a crise. Já aí não ligamos às pedes. E nunca vemos de cair, porque sempre fomos retos. Fuck that, não fazemos música para bebes. Antes de mais, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Olha, tens um minuto. Então, rapidamente, tive que parar o álbum que estava a preparar com o Mariah Carey para lançar o Deeper. Porquê Mariah Carey? Opa, pagou bem. Sabias que ela está gorda agora? Sim, está inchada, parece uma porta. Vai entrar na cena das pussis. Michael J. Fox.